0 da 9. Canal 6314, desça para 3 e o teste canal 1010. Tá, certo, pessoal. Tem que fazer o azul hoje, 6 e 1. Alô, Salvador Charalinha, 321 no plano de ataque, CB123, 2 horas e 50 de Santa Maria, Fernando Goiânia. 6321, agora para escutar, segurar o ponto da Gol, já tem muito depois de 52. Tem, Charalinha, 321. Ano 659, livre a linha decolada pistão 0, 0090 graus, ano 49. Livre a linha decolada, ano 0, ano 659. Água fatal, prossiga. Como é que foi a frente horário do Palma, novamente, para São Paulo? Zero. Ajuste o momento no 0, ano 0, confirmação 2. Se tivermos qualquer tipo de notificação, será informado para o meu hotel Oscar Fox. Confirma somente dessa vez a saída. Para o taxi, estou no 884, com uma autonomia de 1h50, alternando Salvador, com 61 a bordo. Autorizado o taxi. A direita ainda de posição, para a espera da sistema da torre quando pronto, em 1985, quando espera da 1-0. General 1-0-1-0, gol 1-8-8-4. Ele está com os pés 2-9-5, obrigado, boa tarde, 8-8-4. Chame 6-3-2-1, segue o bang da gol, para quando espera da pista 1-0, chama a torre quando pronto, número 2, em 1-1-8-8-9-5. General 1-0-1-0, bom voo. Segue a nave Boeing da Gol, para a espera da 0, 1295.010, obrigada, bom trabalho, canal 6321. Azul 4462, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1895, azul 4462. Tudo com o azul 3, controle CT 198, bom voo. CT 198, boa tarde, bom mesmo, pronto. Bravo, Alfa Hotel Alima, tem pista no 7. Voo número 59, contato radar na decolagem, suba via da El para o 360. Via da El 360, possibilidade valida, senhor? Mantém o perfil da saída voo 1659. Certo, mantendo o perfil voo 1659. Boa tarde, azul 4462, externo, baixado de trabalho. 4462, boa tarde, continua a circulação, vai dar um trio de pouso. 4462. Oi, Juliette Serra, na escuta do controle.

Livre de colagem, o vento está sentindo no 49. Sinal, um ajuste no 0 no 0. Ocean 6214, clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 15 knots. Clear to land, Ocean 6214. Voo 1824, decolou 19, controle em 519, décima 8, bom voo. 198, voo 1884. Passa na avalação, Ocean 6214. Passa na avalação. Certo, continua a aproximação, web é autorização de pouso, ajuste 1090 e o vento 090 graus, sono 5 nós. Fala. 884. Vento voo 2004. Passei, né? Voo 2004, 14 graus e pronto para descer. Quase coordenação. Voo 2009, serviço radar encerrado a 6 milhas de coral, Xamiel, frequenciada 20, decimal 1, solicitação aceita por leve. 3-2-1, contato radar na decolagem, subida Arbor para o 360. A subida Arbor 360, Sunem 3-2-1. 1225. Autorizado o backtrack, vai liberar na Rota 4, parte 5, adicional frequência livre. Clear to set up, collect for text. Plano 884, chame Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 12685. Tem um bom dia, 1884. Bom dia. Comando 076, descend via Best Arrival to Site Level 060. Confirm, do you have active information? Comando 076, calling from Arrival to Site Level 060, we have information now. Pode. Pode ser enganado no zero. Zero, aciona identificação dessa via chegada Mari para nível de voo 070, quem negar 10, 10. Cliente, aguarde para a autorização do RNAV, voo 1620. Let's do the taxi and line up 1017. Autorizado a alinhar e decolar os 1100 graus, colo 4 lentes. Decola, Plano 620, reduza a velocidade para 2509. number 076 with the contact 40 miles northeastbound of Salvador, Vila. Decolando 3-1, controle 1-9-18-12. Decolando 8, obrigado. Rombo 1-3. Mike, a corrida na escuta, só para confirmar o nível solicitado é o número 10 e o guarda já. Radar na decolagem, subia Conde para o nível 090. Conde 090. Chamar 6321, chame Recife, frequência 1288, alternando 260. Alternando 260, chame 6321. O final da transmissão foi cortado. A senhora cortou de transporte 0260 e o controle em 1998, por gentileza. O procedimento está correto, continuando no pátio 4, talvez. Reduza sua velocidade para 2209. Redução 2209, 1620. Por que está autorizado o RNAS para 620? O 217 para falar das restrições de altitude em pelo, deixa para 2000 pés, NH 1010, reporte estabilizado. Autorizando, descer para 2000, 1090, ajuste, reportará estabilizado em VLR, na 13217. Mike Juliet Charlie, Bernier 32 now, over the pantry 119.8. 119.8, over the Mike Juliet Charlie. Quilo, mantenha-se em condições visuais a 1.500 pés no corredor Veracruz, reporte através de parede. Departure, good afternoon, Papa Dingo, Mike, Juliet, Charlie with you. Papago Mike, Juliet, Charlie, with the contact on the departure, climb flight level 400 via dial, departure. Launch flight level 400 via dial, departure, watch over transition, Papa Dingo, Mike, Juliet, Charlie. 3217, deixa restrito aos 2.500 pés, informa um tráfego 12 horas, 1 ou 3 milhas, rumo nordeste. Helicóptero mantendo no 1500 pés. Gente, tráfego descendo restrito 2500 pés. Confirma o limite para o 3207. Central 1550, Bonita, Guarulhos, level 320, runway 10, first turn your right, dial departure after Leda, Motiva, transition, Mike, Alpha Tango, Victor Alpha, after 7010, Taubaté. Squawk 5126, control 119, additional 8. À esquerda, proa 360. O limite é a magnética 1110 de Sintra. Centro esquerda, 360, sua saturação, limite magnética 1110 de Sintra, o gol 1620. Bom, 620, após 12 milhas, vou para o céu, Vitor 360. Após 12 milhas, pronto, Vitor 360, 620. A 3217, estou de costa, já passou a posição, 3 horas. Mesmo na posição, reporta pronto para o posto 6327. Number 076, descente 3016, 1010. Voo no 620, desça para 4000 pés, que é legal 9090. Para 4000, 9090, 620. Under 076, traffic 12 o'clock, 5 miles, south eastbound, containing 1500 feet. Charlie 210. Salvador, boa tarde, eu sou 3217, final visual da pista 10. Então, 3217, livre ponto na pista no 0, vento 090 graus, com 14 metros. Estou confirmando, pista deslocada em 380 metros. 7, pista deslocada 380 metros para o 3217. Autorizado o pouso para 10. Vitor, autorizado o táxi, reporte cabeceira no 7, alinhado pronto, autorizado o ingresso para cabeceira. Thousand feet, NH 1014. Come on, 0106, 2000 feet, 1010. Autorizado o pushback, reporta pronto para o táxi, fechando 6327. Livre, reporta táxi, 27. Essa temos um tráfego para ponto no 0, no 0, no da Silva, chame a torre 1 no 8 decimal 95. A torre 1 no 8 decimal 95. Quando 620, deixa para 3000, teste em 1010. Para 3000, 1010, vou me analisar. Torre Salvador, está passando o Jet Select 1, na sua escuta. Jet Select 1, 3600, rota sobre o mal, ajuste 100. Rota sobre a rota sobre, ajuste 100. Pista no zero, primeira curva esquerda, no peixe de Sarapuca, após o Ajamo, transição Zipar, Zulu, Índia, Papa Alfa, Romeu. O transponde 5126, controle 1998. Transponde 5126. Toda autorização, por favor, pouco mais. Pina Grande é autorizado, ilha 370. Decola a partir da pista no zero, primeira curva esquerda, no perfil de saída Puca, após voar Gemo, transição Zivar. Intercepta o PV1 no zero, Nilma, após conforme rota plana de voo, transponde 5126, controle 119.8, 1966. Então, 370, decolada 10, primeira curva esquerda, pouco tempo que faz, após ocupando o plano, outra forma de 1200 atrás do controle 198, voo 1900. Acendo transforma 5126 novamente. 5126 transforma. Protegimento está correto, reporta para a posição 09, voo 966. Passa por outro voo 990. Coletiva 06. Abandono 75 de Newcrouch. Mike Oscar Golf, acendo o código 0102. 0132. Aqui é com o Vitor, decolou 42. Cruando fora de Tatuão, quando lá, transfere controle 79.8, bom voo. Gente, Vitor. Turbo 7, autorizando Taxi Alfa, reportagem para Juliette. Taxi Alfa, reportagem para Juliette, 327. Runway 10, clear to land. Torre Salvador, Juliette Quebec Kilo na rota agora. Consegue sinal no 7, Juliette Quebec Kilo, ajuste no 0-0. Na final da 1-7, Juliette Quebec Kilo, ajuste no 0-0. 791, né, deixa a via chegar, a cena de identificação, deixa a via chegada a mão para o nível 050, TNH 1090. Aqui ajustado 1090, desce o via, no perfil da estará a mão, 050, identificou a azul 2790. Mike Juliet Charlie, contact Recife, on frequency 125.1, if enable 123.95. Estabilizado, bom dia, Leijão. Bom, 620, contratado para o segmento RNAV, chame a torre 198.95. 198.95, bom dia, Leijão. Controle, o papai não deu mais o convite, né? 6-0, boa tarde, continua a aproximação, ganhando pista no zero livre, de forma, pista em 380 metros de deslocada. Entra agora da pista livre, 620. Lida, Dael, após voo Lida, transição Mótiva. Intercepta a 1-0 por base, a 1-6, conforme rota plano de voo. Transponder 5137, controle 1-19-8. Just for fun, aqui to the right time, call ground 1-1-1. Combo, 0-6, to the right, come up to 1-5-1. Até os caçocos, o procedimento está correto, confirma somente o pátio, eu estou vendo. Chama o controle. Mesmo a sétima crescente da Juliette, aguarda a passagem do Fokker 100 após o mesmo estar autorizado. A direção ao pátio 1, posição 06. Passando o Sound Zenit, Condor 076, on the rotated. Condor 076, I believe you have to be Alpha report before Juliet. A Bravo, mantenha 500 pés. Corrijo, mantenha 500 pés, reporte farol da, de... Farol de Tatuá. Bravo. Precisa Bravo, Alfa. Bravo, Alfa, até confirma. Autorizando o presente final 75, via para o aeródromo de 090 graus com 149, reporta na final. 4905, reporta na final. Chamando 327, livre decolagem, 070 graus, 105, né? Livre decolagem, 108, 6327. Serviço no 96, aguarda no 09, tem um 09 para ingresso no setor. Está aguardando, 19, 06, 19, 66. Fizemos 55, coordenado a equipe de sala, mas o Boeing da Condor será autorizado no 05, reporta pronto. Controle agora no 19-8, com voo. 19-8, boa semana, Pocarita. Azul 2791, desça para 3000 pés, em H1-0-0. Ok, autorizado 3000 pés, H1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Controle Salvador, muito boa tarde, hoje também é 327. Canar 6327, contato radar na decolagem, suba via da EL para o 240. Via da EL, solicita o 27, solicita possível coordenar 1-8-0 para o final. Gente, suba para 1-8-0, Canar 6327. Muito grato, 1-8-0 será 6327. 3-2-0 da TAM, iniciando no 05, com segurança e só 3 anos, graças a Patrônio, posição 01. autorizado, ingresso para Chão, para 01, frente do tração 620. Bravo Alfa Hotel, plano mudado para instrumental 1851, intercepto e papo para a chegada Mari e manter a torcida chegada. E essa é a torcida chegada Mari e Alfa Hotel. Só para o Andrade, qual foi o 5-1, frequência livre? 5-1, mais, peça a luz. Corre da tarde, capa Romeu, mais que horas a luz? Mais que horas a luz, presença autorizada final no 7, já pode ser no final. Espera final, só pedida para ser aprovado, mais que horas a luz. Já convite o livro a frequência da voz. Salvador, muito boa tarde, passarinho do 223, anda transfere. Passarinho do 2231. Identificação, desça via voo na proa de mar, para interceptar a chegada, desça via para nível 050, QNH 1010. Desça via 050, proa de mar, 231. Salvador, poderia informar a pau número 2231, se tiver condição, poderia informar. Para 2231, número 3 na aproximação, mantém o terceiro da chegada. Mantém, 2231, obrigado. Estabilizando no localizador da 1-10, Salvador, azul 27, avião. 227, D4, 3 hours, 40 minutes, altitude, Galeão. 227, 227. 227, 3155, you cleared to taxi via April 1, Ninja Road, the point runway 10, Cal Tower 118, decimal 95, KNH 1010, 3155. 5 by April 1. Azul 2791, continua a aproximação, reporte com trem baixo e travado, ajuste no 00, só para informação, temos um tráfego para pouso na pista auxiliar, não interfere. Não frequenta a frente do tráfego, está com o mesmo ticket, e reportaremos baixado e travado, Azul 2791. Autorizado o táxi, permite-se, no 0, 102, 105, atua, e o ajuste no 0, 10, voo, 19, também. Tudo que vem de Serra para Vera Cruz, Corredor Axé, no próximo. Vera Cruz, no meu pé, Corredor Axé, no 7, primeira curva direita, ingresso, transponda 0, 1, 2, 3, padrão, controle 1, 1, 9, 8, quilo Quebec, Serra. Chama a torre quando pronto, em 118.95, pelo Quebec Serra. Quebec Serra, no direcionamento, chama a casa. Mantenha 2000 na produção, autorizado ali a 6 da pista 1-0, informa que a cabeceira encontra-se deslocada 380 metros, reporte estabilizado. Silêncio autorizado e alerte, tomar a capital. Primeiro na capital, se chama África, se liga, como é que é o que eu fiz? Estabilizado. Tinha que ver se a África tem que ter olhado com o Júlio Ribeiro no meu compacho. Pode iniciar o táxi, eu posso ter um papá para ingresso. Andressa, no 1-1-8, autorizado com fins via rota do plano de voo, nível 340. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil da saída Arbor, após voo a Elef. Transponde 5123, controle 1-1 na Andressa 8. Mike Oscar Tango, Victor Alpha, após o 1-0, Taubaté. Squawk 5156, control 119.8. Para a Smart TV, clear, show Guarulhos, Squawk 360, após o 1-0, adentro Taubaté. Departure de control 1-0, departure da El, Leda, e then Motiva. Após o 1-0, Ocean, Squawk 5156, control 119.8, Ocean 6355. Redback, correct, report to right to start up in position 1-1. Now we'll call 6-3-5. Follow go on 0-9-7-4-9-0-3-8-0-5. 0-9-7-9-0, confere, autorizado com fins, nível 360. Pistão 0, primeira curva à direita, no perfil de saída Arbor, após o LF, intercepta, cruzou 2-1, conforme nota plano de voo. Transponde 5-1-5-7, aciona controle 1-1-9-8. 4-2-7-9-1, autorizando táxi, Alfa, Kilo, Site 3, atento ao sinalizador, posição 4 Lima. Alfa, Kilo, atento ao sinalizador. E foi lá. Take off the way, 1-2-5-5-5-5. Agora, vou na Zenê, vou ficar aqui. Vou dar o pronto. No nosso e-mail, mantém posicionado no teste. O Salvador é o Bravo Hotel. Bravo Alfa Hotel, continua a aproximação, mudando a direção de pouso. Gente, a intenção é abortar a redutora BA e prosseguir para o novo procedimento. Gente, Bravo Hotel, continua a aproximação, aguardando o transmissivo. Gente. Bravo Hotel vai tocar em RMT ou apenas em RMT A? Dado. É, no... aqui diz que só tá o localizador. Normativo. Ufa, o senhor está deslocado a 380 metros, o ILS é que você está sem o LED. Gente, 285. Controle Salvador, minha rainha, muito boa tarde. Eu azul, 69, 18, descendo, cruza 2-0, 2 marcas. Azul 6918, acendo identificação, dessa vez chegada Mário para nível 050, QNH 10110. 10050, chegada Mário, dia 10, Brasil, 19. Controle Salvador, também a 327, em altitude. Código 966. Prossiga. Esse recepção está valendo para decolagem também? Seguinte. Aí essa taxa aqui, minha direita, pode ir lá, pode ser usada? Teste, reporte, farol da barra. Não copiei o 1966, por fim. Essa taxa aqui, minha direita, ela pode ser usada? Se eu desse sentido? Afirmativo, taxa aqui, já está ali. Alvo 2,57. Boa, aqui. Gente, mantenha mais meia. 6327, deixa para nível 130. Serviço radar encerrado a 6 milhas de coral. Chame Ilhéus na prevenção no 201. Podemos para 130, chama Ilhéus 201, que é meio que a personalidade. Então, seu foco se visitar, que você pode ter aprovado para ingresso. Fax. 2155, we are contact on the departure, climb to flight level 320 via bio departure. Flight level 320 via bio departure, thank you, 155. Operação para sequenciamento, curva à esquerda para a 360. Esquerda para a 360, vai no hotel. Salvador Departure Any, changes to 7155, weather to much like the section. 7155, fly load position. Obrigado, 2231, Controle 1, grava o hotel, mantém o arrastamento pela rodada 390, deu ver. Estava no zero livre, 2231. Eu acho que estou no livro dessa, o técnico. Limitado a 2000. Estava no hotel, aguarde os vetores para entrar para a chave. Desculpa para a veteração, para a chave. Meia meia do colo 05, controle 1198, vamos ver. Obrigado, pessoal. Para o táxi, o 1097, 165, 9, 3 horas e 20, alterna a Brasília. Autorizado, táxi. À direita, na Índia, fonte 07, estão no 0, chama a torre quando pronto. 1197, legal, 0090, 1097. No 010, direita na Índia, 1895 a torre, no 097. Depois, 2231. Se estiver na Índia, você sobe para 2500. Mantenha o número 7. Taxi 118, na posição 3, para o futuro de estacionamento. 4118 no 03, está autorizado. Chama a planta para táxi. Grato para o táxi, as últimas foram 118. Era o futuro de estacionamento, 2 minutinhos. Bravo Alfa Hotel, curva à esquerda, proa 280. Está presente curva à esquerda, proa 280, Bravo Alfa Hotel. Alfa Romeo, vai para São Romeo, boa tarde, redicionamento, chama táxi. Bravo Alfa Hotel, seu limite é a magnética 190 de Sintra. Proa 280, limitada magnética 1110 de Sintra. Azul 6918, busca para 2000 pés, QNH 1010, líder de S-Feira, pista 10, está estabilizado. Portão estabilizado, 1010, S, 2010, o azul 6918. Controle confirmado no Bravo Hotel, 280 é proa, limitado a 110 câmeras. Ativo, Bravo Hotel. Estou esperando a Alfa Passaredo na final, ali mantendo 0. Alfa Passaredo ali mantendo 0, 1, 0, 1, 0. Hotel Alfa Fox, pedido de decolagem da 17, frente 0, 9, 0 graus, 1, 3, 9. Wi-Fi request, send position. A front position, down to Wi-Fi. Delta Echo, November, Delta Echo, send it. Goodbye, down to one, Wi-Fi. Solo 09, direito no Eixo 1. Te mostrou? Era nada, foi o Eixo 63, 14. Eixo 63, 14, Serra Bravo, Papalima, pronto para a cópia. Pronto, pronto, prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Papalima, nível 340, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil da Seda Momo, com a boa transição, Lenin, no Reveré,